Panorama Agrícola para 28 de junho de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, 28 de junho, no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: camarão que dorme, a onda leva. Na dica de hoje, férias escolares. E você confere também no Panorama Agrícola, Universidade Federal Fronteira Sul realiza curso para jovens rurais. E como Santa Catarina Rural tem beneficiado o produtor de pepino em Santa Rosa de Lima com o sistema de gotejamento, irrigação na hora certa. Domingo você confere ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Com as férias escolares de julho por aí, que tal passear em família? Não precisa ir muito longe para descansar e visitar pontos de beleza natural incríveis, como os de Santa Catarina. No oeste, que tal conhecer 13 Tilhas e região? No sul, Praia Grande e os Canyons? Na serra, Urubici e Bom Jardim? E no norte, Campo Alegre? Quem sabe uma passagem pelo vale em Rio dos Cedros? É hora das notícias. Para fortalecer a agricultura familiar e a sucessão no campo, a FETRAF Sul, a Universidade Federal da Fronteira Sul, o SEBRAE e o Ministério do Desenvolvimento Agrário estão realizando o curso Juventude Semeando Terra Solidária. O curso tem a participação de 120 jovens rurais dos 13 estados do Sul, com um efeito multiplicador, porque os jovens voltam para casa com o objetivo de repassar conteúdos aos seus vizinhos. Na última semana, jovens de Pinhalzinho, Chapecó, Coronel Freitas e Concórdia começaram um curso que deve formar sucessores e gestores das propriedades da agricultura familiar. A formação dos jovens ela será realizada em 24 meses nas unidades da Universidade Fronteira Sul em Realeza, no Paraná, em Chapecó, aqui em Santa Catarina, e em Erechim, no Rio Grande do Sul. Os temas em debate na primeira etapa do curso incluem tecnologias, inclusão digital, educação popular e metodologias participativas, como introdução aos planos familiares e agrícolas. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma série de medidas do Plano Agrícola, entre elas o aumento do limite de financiamentos de custeio para culturas hortifrutigranjeiras e a instituição do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica da Produção Agropecuária, o Inova Agro. Os valores aumentaram de 800 mil para R$1 milhão por beneficiário e também foi autorizado um limite adicional de 15% para incluir os produtores rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural e mais R$1 milhão para culturas de batata inglesa, cebola, feijão, mandioca, tomate, folhagens e legumes. O adicional para os hortifrutis e outras culturas tem por objetivo incentivar o aumento da produção dessas culturas e reduzir a inflação dos alimentos. O Conselho Monetário Nacional autorizou ainda a reabertura do prazo para a renegociação de dívidas dos produtores de arroz. Agora o prazo de manifestação, que havia se encerrado em 30 de abril, foi prorrogado para 31 de julho deste ano, no caso da renegociação de dívidas dos produtores de arroz. Também estamos informando o lançamento de um documento pela Gerência de Marketing e Comunicação da EPAGRE, o documento Métodos de Análises Químicas de Polpa Fresca de Maçã. Esse documento você pode adquirir junto ao escritório da EPAGRE. É um documento técnico escrito pela mestre em química Bianca Schweitzer, responsável pelo laboratório de ensaio químico da EPAGRE e Estação Experimental de Caçador, e também pelo engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas, pesquisador da EPAGRE em Caçador, Atsuo Suzuki. Qual o objetivo desse documento Métodos de Análises Químicas de Polpa Fresca da Maçã? É reduzir perdas no processo de armazenagem a partir então dessas análises químicas que podem aumentar o potencial de conservação da maçã em câmaras frias. Métodos de Análises Químicas de Polpa Fresca de Maçã, documento recém-lançado pela EPAGRE. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O programa de Estado Santa Catarina Rural investe também no melhoramento de sistemas produtivos. É o caso do investimento que é feito no município de Santa Rosa de Lima, onde produtores de hortaliças se aproveitam da tecnologia da irrigação por gotejamento. Quem explica esse sistema de irrigação por gotejamento é o técnico da EPAGRE da região de Tubarão, José Cirilo Calegaro. Nós estamos na propriedade do seu Lindolfo Schmitz, no município de Santa Rosa de Lima. Aqui na propriedade foi instalado o sistema de irrigação localizada por gotejamento. Sistema esse que tem a vantagem de aplicar a irrigação na hora certa, na quantidade certa, para melhor produtividade das plantas. O sistema de gotejamento está instalado numa lavoura de pepino. E esse sistema ele serve para outros cultivos e vai ser usado dentro da propriedade. O sistema de gotejo ele tem a vantagem de colocar na raiz da planta a quantidade certa de água na hora certa. E é um sistema, vamos dizer assim, que traz uma economia de água pela alta eficiência de aplicação, em torno de 95% da água aproveitada pela planta. Bom, vamos ver como é que funciona isso aí na prática. Aqui nós temos uma fita gotejadora e, como podemos observar aqui, tem um gotejador, um furo por onde sai a água. Então nós podemos ver o gotejamento, né? Aqui nesse sistema nós temos os gotejadores espaçados a cada 20 centímetros. Existe espaçamento a cada 10, a cada 20, a cada 30 e assim sucessivamente, dependendo do tipo de cultivo que vai ser implantado. Nós preferimos esse cultivo já, esse espaçamento mais adaptado ao pepino e vai se adaptar tranquilamente a outros tipos, a outros cultivos, né? Na irrigação, o que nós temos? Eu não coloco água para uma determinada planta, eu coloco água no armazém solo. Então o meu solo, ele tem a condição de armazenar uma certa quantidade de água. E esta é a minha reserva. Então eu trabalho com reserva de água no solo. Então não existe um sistema de irrigação para pepino, para tomate. Então o sistema nosso é o solo que manda a quantidade de água a ser aplicada. Conforme eu tenho solo arenoso, solo argiloso, então vou variar essa quantidade de água. Além da fita gotejadora ou gotejadores, o produtor ainda precisa ter uma diferença de nível para colocar uma caixa d'água, como é o nosso sistema aqui, ou instalação de uma bomba. E esse material, esse equipamento, ele pode ser comprado nas casas comerciais. Mas sempre lembrando que é imprescindível o acompanhamento técnico, razão pela qual o produtor deve procurar a EPAGRE para que a gente possa dimensionar esse projeto de maneira, vamos dizer, mais correta, mais adequada à condição de produção daquele produtor. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista da jornalista Eonir Malgarese com o técnico da EPAGRE de Tubarão, José Cirilo Calegaro, sobre gotejamento, irrigação por gotejamento, um investimento que o SC Rural faz na propriedade do senhor Lindolfo Schmitz, em Santa Rosa de Lima. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.